Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Edilson Peroni, radiolobocerrado.com.br, em Vilhena, Rondônia. Vamos atender o pedido agora. Minha querida Raimunda Nunes, em Umbizal, município de Presidente Médici, no Maranhão, né? Olá, meu amigo Diego Valadares, aqui é Raimunda Nunes, de Umbizal, município de Presidente Médici, Maranhão. Todos os dias ouço o seu programa aí de manhã, ouço pela Rádio Tropical FM de Santa Luzia do Paruá. Um abraço a todos vocês da Tropical FM, o William Policarpo, a Marlene, a Isa Torres, todos os nossos locutores da Tropical FM em Santa Luzia, né? E ela continua aqui dizendo, olha, gostaria de ouvir a música do J. Neves, né? Daqui a pouco, viu? Viu, Raimunda? É, o avião. Ofereço para todos os componentes da Rádio Tropical FM e a minha família. Mande alô para mim todos os dias, viu, Diego Valadares? Que não perca o seu programa. Muito obrigado, Raimunda Nunes. Daqui a pouquinho vou tocar para você, J. Neves, tá bom? Porque agora vou atender mais um pedido aqui, deixa eu ver. Alguém tá pedindo aqui o Cabra Danado. É, logo após a música, eu faço o oferecimento, viu? Um abraço a todos vocês. Vamos ouvir Canta de Diego Valadares, Cabra Danado. Vamos lá. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Pelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. A

Muito bem, muito bem. Vamos ficando por aqui. Agora vamos atender o pedido da nossa querida Raimunda Nunes em Ubizal, município de Presidente Médici, aí no Maranhão. Ela quer ouvir a música do Jota Neves, O Avião. E ele vai cantar para você agora, viu, Raimunda Nunes, e pro Brasil inteiro. Canta, Jota Neves, O Avião. Ficamos por aqui. Tchau, Brasil. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.